se a gente fere tanto alguém. Maltrata, manda embora, não quer nem saber. O tempo passa, a gente fez o que fez. Então pode ser tarde pra se arrepender. Eu já tentei explicar, desculpas não tem valor. Fala pro seu coração, ainda não me perdoou. Pra não chorar, pra me enganar,